É isso aí. Agora estamos de volta em definitivo, papai. Esse é o programa do Recife Resiste, ocupando as ondas sonoras aqui do Engenho do Meio, Roda de Fogo e adjacências. Zona Oeste em peso, conectado na Rádio Lama 88.1 FM. Então, hoje o programa é relâmpago e só dando papo reto de como vai funcionar. São três momentos, certo, que eu vou comentar um pouco dos textos quentinhos que chegaram para alimentar o portal reciferesiste.org. Dá uma sacada lá para quem ficar mais curioso. Tá massa, um layout aí um pouco recente, mas preparamos surpresas aí na formatação desse site para os próximos dias. Então, começando com a liberdade, enfim, tão esperada, tão aguardada, tão suada, certo? Do Bruno, é o garoto lá que fazia parte do corpo das manifestações que tomaram as ruas recentemente e que na última foi detido pela polícia e levado até o Cotel. Enfim, no dia 25 de setembro, hoje, chegou às nossas mãos, por Noélia Brito, a advogada que acompanhou o caso de Bruno, um texto que denuncia, certo, a prática criminosa, realmente criminosa, do governo Eduardo Campos, no que toca ao sistema carcerário do estado de Pernambuco. O nome do texto é Pernambuco, onde ser pobre e negro é crime. Massa. Não só em Pernambuco, mas como na realidade do país e aí ao redor do mundo também. Mas enfim, o que me chamou a atenção nesse textinho da Noélia é que ela escreve isso a partir logo da primeira saída, logo no primeiro momento em que a partir do que Bruno falou, enfim, logo do que ele sai da prisão, ele conversa com os companheiros que estavam lá fora em vigília e vai comentar um pouco da situação do Cotel. E aí, primeira coisa, vamos entender melhor a prisão de Bruno. Obviamente, foi algo forçado pelos órgãos da repressão, polícia e judiciário, para criminalizar, uma forma de criminalizar os movimentos sociais e de dar um sossega-leão na galera que está mais instigada de ir para a rua. Então, ó, estamos prendendo e se fizer merda, se continuar nessa merda, obviamente, aos olhares dessas pessoas, da polícia e do governo, vai cair também. Então, a prisão de Bruno significou, no primeiro ponto que Noélia deixa claro, a criminalização dos movimentos sociais. E a outra, que aí as consequências disso, pode também ter uma, vamos dizer assim, uma testemunha in loco dessas pessoas que estão construindo hoje a resistência nas ruas da realidade do cárcere, certo? O cárcere é um ambiente ocupado pela população negra e pobre do Estado. Nesse momento, com a prisão de Bruno, teve uma testemunha da galera que tenta justamente chegar junto da periferia para construir uma luta pela transformação social. Então, as palavras de Bruno trouxeram algumas questões que Noélia foi abordando no texto. Primeira, houveram denúncias tanto de presos, como de advogados, como dos próprios funcionários do COTEL, que há uma ordem de cima para que não alivie a prisão, ou seja, todos os atos estão sendo julgados de uma forma cega, certo? Para poder cumprir metas do Pacto pela Vida. Como assim? Existem metas de prisões, certo? No projeto do Pacto pela Vida, para cumprir o que eles chamam de, vamos supor, da política do choque contra a criminalidade. Então, para mostrar para as pessoas que a criminalidade está sendo combatida, os números utilizados são justamente os números de presos. E aí cria-se uma ilusão a partir desses dados que está a se viver uma segurança, certo, em Pernambuco. Essa segurança é traduzida nos dados dos presos que estão na cadeia. E para atingir esses dados exorbitantes, o Eduardo Campos tem superlotado as cadeias, ou seja, sendo rigoroso, passando por cima da lei. Bem, uns diriam que a lei é o próprio Estado, é a própria força. E é, nesse sentido é. É isso que a gente tem que discutir. Mas, como é assim, ele tem até passado por cima do que a galera pode acreditar como Estado Democrático de Direito. Então não tem barganha, não tem discussão, ele passa por cima mesmo e bota a galera na cadeia. O estado do COTEL hoje é superlotação para cumprir meta do Pacto pela Vida. Então, não vacile, você mafioso, marginal, você, como é que eu posso dizer, que está aí construindo a resistência nas ruas, que sabe que também vai ser perseguido, se vacilar, vai cair para cumprir a meta do Pacto pela Vida. É isso aí. E vale lembrar também que as cadeias estão lotadas, né? Superlotação aí nas cadeias mostra como é precário o sistema prisional, que já é por natureza injusto, né? Por natureza já é injusto você privar a liberdade de qualquer ser. Mas, além, como se isso já não bastasse, as prisões são completamente lotadas para quê? Para Eduardo Campos atingir os números do Pacto pela Vida, né? Fazer propaganda do governo e mostrar em números que nossa sociedade está crescendo, que Pernambuco está se desenvolvendo, se tornando um lugar, em números, em tese, mais melhor. Né? Mas você vê que até esse desenvolvimento de Eduardo Campos é a custa de muitas perdas, né? A perda da dignidade humana na prisão, por exemplo, e também a poluição que a industrialização dele vem causando aí. Também essa semana, uns trabalhadores de Suape fizeram a denúncia de que uns navios da Petrobras estava tendo um vazamento irregular, né? E que precisou os trabalhadores se organizar para fazer a denúncia da poluição. E a gente sabe que Suape é responsável por muita poluição no nosso estado aí. Não é à toa a questão dos tubarões, que foi por conta da destruição ambiental causada por Suape. Então, isso Eduardo Campos está pouco se lixando. O que Eduardo Campos quer são números que justificam a manutenção do poder dele. O que ele quer é poder. Ele é o grande quizá do nosso tempo, o grande ditador do nosso tempo. Então é preciso combater. É isso aí. Aqui nós não temos papas na língua, é o noticiário mais quente da cidade. Então, é, outra coisa, outro dado interessante que a Noélia traz no texto. O próprio Ministério Público tem cobrado do governo uma melhor conduta no sistema carcerário. Então, dentro da própria estrutura do estado de Pernambuco, existem instituições, alguns políticos bonzinhos, será que pode, mas enfim, alguma galera que está realmente incomodada com a truculência do governador, com o seu comportamento ditatorial de passar por cima de uma série de garantias que esse tal estado dizia que tinha trazido para a população pobre. Enfim, o MP está dizendo lá, tem ações correndo no judiciário, cobrando do governo uma melhor conduta no que toca às políticas públicas direcionadas ao sistema carcerário. Óbvio, eles não querem abolir o cárcere nem as prisões, mas estão batendo de frente com o grande ditador da vez, que é o Dudu Campos. É, teve uma coisa, velho, que eu fiquei assustado também, que é a condição do presídio lá de Caruaru. O nome do presídio, gente, vou dizer aqui dessa porra, dessa casa. Será que vale a pena dizer o nome? Mas enfim, a penitenciária Juiz Plácido de Souza, lá de Caruaru. A prisão é o seguinte: tem capacidade para 380 pessoas. Hoje ela conta com 1.302 pessoas. Ou seja, muito mais gente do que ela foi. Cabe no lugar, né? Enfim, imagina a condição dessa galera. Revoltante. E enquanto não abolir o sistema carcerário, a tendência é essa, né? Lotar. Por fim, o Bruno, um depoimento que está até no videozinho que você pode conferir entrando lá no portal, logo abaixo do post do texto da Noélia. Ele diz, junto com alguns dados pesquisados também, que 90% da população presa do Cotel, das pessoas que se encontram presas, são negros e pobres. Então, mais um argumento que demonstra, certo? Que esse sistema carcerário é um sistema que legitima o capital, porque está prendendo justamente aquela população pobre, carente, excluída da vida no capitalismo. Ou seja, as pessoas que estão deixadas à revelia para morrerem trabalhando, sustentando os parasitas no poder e os empresários. É isso. Fica aqui mais uma vez o nosso grito de repúdio a essa organização bizarra a que nos encontramos hoje, a essa crueldade, certo? Que vem segregando a sociedade do Brasil e no Recife, especialmente no que toca a essa situação. Bem, eu vou nesse bloco e volto já para trazer mais coisas para vocês no que vem sendo postado no portal. Mas não se esqueça, isso não é suficiente. Cheguem lá no reciferesiste.org, portal, tá massa, vale a pena conferir e colaborar, né, velho? Tem debate, pode mandar postagem pro e-mail do reciferesiste@raizap.net. Mande sua palavra, mande seu vídeo, certo? É, vamos fazer uma discussão, porque é vivendo isso que a gente vai trazer para as ruas ou para nosso cotidiano uma forma de resistência ao capitalismo e essa sua sociabilidade bizarra. Enfim, até mais. Curta aí o Afrobeat. Oh, minion, we are say, so when you send your baby, I can't know so good. Me and the dryer, I don't know who the hell my head. Who actually ever come for? I will always say. Oh, when I find out you come for inside. Come for not inside. Oh, be down when you. Si break a tense, si bant ma kotia. Inside. And I say inside. Oh, be down when you. Si break a tense, si bant ma kotia. Inside. I'm not going to be able to do it. Ekwekwe. Hey. Aya won chaza. Why hu? Won chaza in this. Odim. Edina brenye, edina brenya. Edina brenye, edina brenya. Insuka sati dan wada bosumbu. Brenya eh, aye. Edina brenye, edina brenya, edina brenye, edina brenye. Isu kasoti dan wada besumpu. Brenya e, aye, obiabo, obiabo. Edina brenya e, aye, aye. É isso aí, tamo de volta. Nahau! Vamos nessa continuar o noticiário mais quente, underground, crítico da cidade. Então, outro texto que tem lá no portal, de figura chamado Marcelo Summer. Tampouco sei o que ele faz, de onde atua. Ele é um juiz de São Paulo. Juiz. Direito penal e tal. Olha aí. Ele faz parte de uma associação de juízes pela democracia. Alguma coisa assim, uma organização lá de São Paulo. Esse vai ser engolido, né? Ele tá. Tempo. Em breve ele deve ser considerado também como terrorista. Terrorista, é. Mas é. Enfim. Pelo presidente Eduardo Campos, né? Pois é. Vai cair, vai ser mandado pra Pindamonhangaba acompanhar caso de roubo de galinha. É, casos civis, né? Civis. Separação de casal. É, vai ser mandado pra algo assim. Enfim, mas a viagem aqui, ele fez um texto massa denunciando o projeto que prevê o crime de terrorismo, certo? Aqui no Brasil, a ser aprovado na Câmara. Então, essa ideia de lei anti-terror já vigora em países como a Europa há algum tempo. E ela nasce justamente... Na verdade, assim, o terrorismo, a gente pode... O novo inimigo do capitalismo, né? Depois do comunismo, se a gente for buscar mesmo essas raízes, a gente pode ver que o terrorismo hoje é o grande inimigo do capital depois do comunismo. E por que o terrorismo, né? As recentes manifestações que ocorreram tanto nos Estados Unidos e na Europa, que vinham ocorrendo, estão sendo taxadas, certo? Como atos terroristas. E aí, no Brasil, não por coincidência, a Copa do Mundo caiu de paraquedas. A FIFA, já ligada no que esses eventos traz enquanto segregação social e uma série de políticas autoritárias vão sendo impostas ao país que está cedendo a Copa, já ligado nessas possíveis manifestações, começou a dar gás, a botar pilha para que essa lei fosse também aprovada no país. Com as manifestações de junho, também muito ligadas à própria presença da FIFA e desses investimentos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas no país, depois dessas manifestações, não foi à toa que a discussão avançou, certo? No Senado e na Câmara. Enfim, vou comentar os três pontos. O que seria terrorismo, certo? para esses legisladores: provocar ou infundir pânico ou terror generalizado. Bem, bloqueio de avenidas, como são, é uma prática comum nas manifestações do país. Isso poderia ser alegado como um ato terrorista. Essa é a discussão que o autor vem fazendo nesse seu textinho. O ponto 2, é ofensa ou tentativa de ofensa à vida, à integridade física ou à saúde ou à privação da liberdade. Mais uma que enquadraria facilmente as manifestações: privação da liberdade de ir e vir. Bem, por fim, a pior de todas, que é: isso não é só a prática, mas a pena prevê também a incitação. Ou seja, joga na lata do lixo, na descarga, a liberdade de expressão. Enfim, o que a gente vem vendo nas manifestações de junho são atos contra... contra espaços simbólicos do capitalismo, como bancos, certo? Ou prédios públicos do Estado burguês, e também o bloqueio de avenidas, enfim. Além disso, uma movimentação intensa via redes sociais, o que faria com que todo mundo ali caísse como no artigo da incitação a um desses dois pontos que eles consideram terroristas. Enfim. E também tem a questão da greve, né? A greve a serviços considerados básicos, essenciais, também pode ser considerado como um ato de terror. Nem o direito à greve, né? É garantido mais. Fica claro como a lei anti-terror é o AI-5 de hoje em dia, né? É o AI-5 da nossa geração aí. Ele vem transformando militantes sociais, né? Transformando ativistas, transformando trabalhadores em luta. Todas essas pessoas ele vem transformar em criminoso, vem transformar em terrorista. É o ato institucional número 5, que foi o que marcou o enrijecimento da ditadura militar num período mais pesado, né? Esse é o AI-5 de hoje em dia, essa lei do terror que está para ser aprovada. E a retórica governista da legislação vem querer maquiar, travestir essa ofensiva da repressão uma forma de garantir o direito e as liberdades constitucionais do indivíduo brasileiro. Ou seja, está maquiando um ato de repressão contra qualquer tentativa ou discurso que venha criticar a forma como o governo brasileiro vem gerindo o capitalismo no país, vem pondo em prática uma série de medidas que vem mantendo a violência dentro da periferia, certo? Que vem segregando ainda mais a sociedade, colocando ainda mais, trazendo um desenho, uma configuração da sociedade onde aqueles que têm mais tendem a ganhar muito mais e aqueles que têm menos tendem a ter cada vez mais dificuldades para tocar em suas vidas, a não ser rendidos ao enriquecimento dessa pequena minoria que vem gerindo o capitalismo no país. Rendidos à escravidão, né? À escravidão, à escravidão. Só consegue a sobrevivência se dedicar praticamente a maioria das horas do dia ao trabalho, né? Que é um trabalho que não faz ele próprio enriquecer, mas faz esses que já têm mais enriquecer ainda mais, né? Trabalhando dia após dia para o outro, para garantir em troca uma migalha de uma sobrevivência. É isso aí. Enquanto eles tentam desenvolver o país, afastam a possibilidade da gente poder controlar a nossa própria vida. Cada vez mais distante, nossa vida cada vez mais tem passos marcados para garantir a boa vida desses pequenos gestores do capitalismo e das leis no país. A lei anti-terror vem para isso. Vem para dificultar ainda mais essa tentativa da gente se apropriar do que é nosso, a nossa vida, e poder fazer o que quiser com ela, se organizando da maneira com quem quiser, e criticando e podendo falar e o que quiser também. Enfim, essa é uma das medidas que a gente tem que ficar ligado para estar continuando a construção da resistência no país, porque senão vai cair pro lado daqueles que vêm se organizando politicamente também. É, exatamente, e essa resistência ela tem que estar denunciando e combatendo o terrorismo de Estado também, né? Que é o terrorismo do outro lado, a violência que o Estado causa dia após dia. Não só apenas na ação do braço armado da corporação que traz em sua própria natureza o ponto máximo da violência, que é a polícia, não só nela, mas também na violência de gerir nossa vida, né? Na violência de nos obrigar a fazer coisas que são impostas, né? Como, por exemplo, votar, né? Que dizem que é um grande direito conquistado o poder do voto, né? Mas mascara o fato de que o voto não é realmente livre. O voto ele está sujeito à comunicação de massa aí, né? Ele está sujeito às grandes propagandas aí que ganha quem tem mais dinheiro para fazer as campanhas e quem tem a máquina burocrática, né? Que geralmente faz a manutenção do poder. Então, assim, coisas como essa, por exemplo, que o Estado vem gerindo nossas vidas, vigiando a gente, né? Colocando câmeras de vídeo dia após dia nas ruas, vigiando cada passo que a gente dá, cada atitude, e aí é se rebelar contra todo esse terrorismo aí que vem, que o Estado e o poder, né, tanto político quanto econômico, vem impondo para as nossas vidas aí. Isso aí. O programa já vai aos seus 40 minutos. Ou são mais umas musiquinhas, ou vão fazer outras coisas, que a gente volta com a agenda de resistência da cidade. Tem muita pra galera se organizando e colar no que achar mais importante e mais legal. Fiquem ligados aí, galera, que é a agenda aí. Vamos ver o que tem pra gente fazer de massa aí nos próximos dias. 88.1 FM, esse é o programa do Recife Resiste. É nóis. Meu mamauô, meu mamauô, Oba Cristian, meu mamauô, meu mamauô, meu mamauô, Oba Cristian, meu mamauô. Meu mamauô, meu mamauô, Oba Cristian, meu mamauô, meu mamauô, meu mamauô, Cristian, meu mamauô. Christiana, me ni a re wo, me su bebre, na wana me do wo, e ma tamfo, en ti asem, if he se, o ti on the best ring, anti Christie, I go die for you, make you no worry, oh, na go die for you, I go die for you, na go die for you, make you no worry, oh, I go die for you. Now God give everybody sense. So if you dey do something, what you know say good for you, they make you no follow somebody who happy and a soul. Obe bi a yo ba eno ne se obe we niye Obe ma nuntu me pe fra mo bo no nko mo papa Obe krisi do me me su mi di mi do ma no yetna kosi ye wudem otafu di oye kwa me u mama no Isso aí, Recife Resiste na Rádio Lama, de volta o programa Ocupando a Mente, como diria o chegado. Então, vamos passar a agenda da resistência aí da cidade, doido. Altas coisas acontecendo, já pra galera ir se organizando e marcar presença. no que achar mais instigado. Primeiro, a gente vai estar... Tá, para o que não vai rolar ainda essa semana, pode ter certeza que nos outros programas a gente vai estar relembrando. Mas é só para você marcar aí na sua agendinha, se você estiver ouvindo. É isso aí. Reunião do coletivo M1. Agregando forças locais. Vou ler na cara dura o convite da galera. Reunião para agregar novas pessoas ao coletivo Maranguape. Olha aí, é Maranguape 1. Galera, vamos realizar uma reunião na minha casa para retomarmos as ações do coletivo M1. Pensamos que seria interessante convidar todas as pessoas interessadas em colaborar com esse coletivo na intenção de ampliar sua força. Então, se você tem interesse em conhecer melhor as intenções atuais do coletivo, de trazer novas ideias e construir ações culturais em Maranguape 1, compareça a essa reunião. Divulgue, traga alguém, vamos nos movimentar. Qualquer dúvida, vamos conversando e nos vemos no domingo. Então, é isso aí. Vai ser dia 29 de setembro, domingo, às 16 horas, Rua 70, número 66, Maranguape 1. A casa é de Gil. É isso aí, Maranguape resiste. O coletivo M1 tá no Face. Detona lá. Página do coletivo Maranguape. Tem mais notícia e pá. Outra coisa. É o primeiro seminário da Frente Pernambucana Drogas e Direitos Humanos. Olha aí. Então, o cartazinho tá lá. Obviamente, tudo isso que eu tô dizendo tá lá no portal. Você pode chegar e dar uma sacada maior. Esse seminário vai estar rolando com lá na Unicap, no primeiro andar, no bloco B, às 18 horas. Qual a data dessa onda? Qual a data dessa onda, velho? Amanhã já? Dia 26. Olha, dia 26. Tá sem data o cartazinho, velho. Tá sem data no evento também? Não, no evento na agenda tá rolando. Agora eu saquei aqui. Dia 26 de setembro. 26 de setembro. Então, dia amanhã. 26 de setembro. Amanhã já, ó. Quinta-feira. É, massa. A galera vai estar discutindo aí drogas e direitos humanos, né? No sentido de... da proibição das drogas gerando violência, né? Contra as pessoas e problematizando... a proibição e tal, né? Que as forças conservadoras tratam o problema das drogas. O pessoal vai estar discutindo tudo isso aí. Nossa, aí. Roda de Fogo. Roda cultural em Roda de Fogo. Olha aí, aqui é pertinho. Comunidade que chega junto, que escuta a Rádio Lama, que faz a Rádio Lama junto com a gente. Roda de Fogo, contando com o primeiro Roda Cultural, domingão, 29 de setembro. O cartaz tá lá também, o flyzinho. Vai ter vídeo, banda, uma série de outras apresentações. A galera do skate vai colar junto, a galera do maracatu, do break. Vai rolar outros vídeos, inclusive a Rádio Lama vai contribuir com suas produções lá, audiovisuais. É isso aí, galera. Esse evento aqui é importantíssimo pra gente aqui, né? Próximo vai ser na Praça de Roda de Fogo. Isso aí é manifestação cultural em Roda de Fogo, galera. Vamos fazer isso junto. Vamos botar essa comunidade pra se unir aí em prol da cultura de resistência, da cultura isso da aí. Solidariedade, da fraternidade entre nós. Vai um monte de chegado aí. A galera tá sacando... Que vai rolar o evento, o pessoal vai chegar, vai ser massa, galera. Vamos chegar aí. É isso aí. É o Faça Você Mesmo em Roda de Fogo. A galera tá cansada de esperar as políticas públicas. Só vale a pena quando você se sente parte do processo. E vai ser massa pra tá... vamos dizer assim, reagrupando a galera. Não é que nunca morreu, mas a gente sabe da história de Roda de Fogo. Como foi, como precisou de uma... De uma interação forte entre os moradores para conseguir a posse da moradia. Agora é mais uma vez em torno da cultura. A galera olhando olho no olho, fortalecendo a organização e junto garantindo uma cultura livre em seu bairro. É isso aí. Sim, é lá na Praça de Roda de Fogo, a linha onde tem o Campo da Várzea, a Praça da Roda. A partir das 11 horas, né? Domingão aí, já começa na hora do almoço, já vamos comendo e se inteirando das histórias. Massa. Estaremos lá, né? Estaremos lá. Estaremos lá. Outro, lá para 1 de outubro, o ato de repúdio à violência policial e à criminalização dos movimentos sociais. Olha aí, lá no auditório da OABPE, OAB Pernambuco, na Rua do Imperador, 307, segundo andar, no auditório da OAB, é isso aí. Terça-feira, 1 de outubro, 1º de outubro, 3h30 da tarde. A realização é da Assembleia Pernambucana dos Anistiados Políticos, a APAP, e da Comissão de Direitos Humanos, OABPE. Todos contra Eduardo Campos, é pra se fuder. Vamos tirar uma onda com esse ditador pra ver se ele sai pelo menos calejado rumo à presidência. É isso aí mesmo, porque quando a gente se divide fica fácil dele dominar. Quando a gente se une, aí fica difícil, né, galera? Então vamos se unir contra esse ditador e contra essa máquina repressora que ele tá trazendo nas costas. E se ligar, porque depois dele, muitos piores podem chegar, né? Podem chegar. Da mesma forma que foi possível um ditadorzinho desse subir ao poder, como fama de bom menino, qualquer outro bom menino pode chegar aí e foder com a nossa vida. Isso aí. Outro evento da Agenda Resistência. Primeira Copa Escambo, lá do Escambo Coletivo Paratibe, parceiro aí do Recife Resiste a um time. Primeira Copa Escambo, 10 minutos, 2 gols, é isso aí, a pelada vai comer solta lá em Paratibe, em outubro, mais precisamente no próximo final de semana, no dia 4, lá às 3 da tarde. Então, no próximo aí... outro, né? Oi? É esse outro. Agora o outro, isso aí, primeiro final de semana de outubro. Vai estar rolando essa peladinha lá pra, na intenção do escambo, né? Que é o que eles reivindicam há um tempo. Ocupe o espaço público, a comunidade tem direito a lazer e não pode esperar. E se esperar, não chega nunca das políticas públicas o que se quer. Vamos fazer junto, na pegada do que a gente veio discutindo lá de Roda de Fogo. A galera de Paratibe tá bem, tá fortalecida, já tem um caminho longo aí na estrada de tá... está construindo uma cultura livre da comunidade para a própria comunidade. A Copa Escambo vem fortalecer isso também. Tá nesse bolo. 10 minutos, 2 gols. Eu vou chegar. As inscrições estão sendo feitas lá no Facebook do Escambo Coletivo. A história é a seguinte. Os times vão ser sorteados. 4 na linha, barrinha, certo? E aí, se tiver muita gente inscrita, segue o mês de outubro. Se não, começa sábado e acaba sábado mesmo. Comprimiação simbólica e pá, vai ser massa tirar uma onda. Homem, menino, mulher, cachorro, gato, galinha, todo mundo pode chegar que vai jogar. É isso aí, os times vão ser misto. É isso aí, é uma Copa que não segrega, né? Não é esse futebol profissional aí, sexista, que segrega os gêneros, né? Como se não fosse possível mulher jogar bem, né? A gente vê aí que é uma questão cultural aí também, né? Porque desde pequenininho o homem foi ensinado que deve jogar bola e a mulher não. Mas aí a gente vê quando as meninas que curtem um futebol, elas se chegam e jogam muito bem, deixa muito homem no chão. E aí é isso aí, galera. Vamos fazer um futebol nessa. Fraterno entre nós. Show! Bem... essa a gente ainda vai divulgar muito por aqui. É a Feira de Cultura Libertária do Recife, a primeira, certo? Pra galera se ligar mais, vai lá no Noblogs, Feira de Cultura Libertária do Recife, feiralibertariadorecife.noblogs.org. Tem a programação, ou no portal do Recife Resiste, você também vai sacar a programação completa. Tá fechada, mas sempre há espaço pra contribuir. Muita coisa massa vai rolar, viu, velho? Vamos sacar. O Recife Resiste vai estar presente, Lama mais ainda, certo? Uma série de outras galeras estão construindo, tem tudo para ser do caralho, é um momento de encontro importante para a galera que tem construído a resistência na cidade. Vamos se olhar, vamos tá se conhecendo melhor, trocando umas ideias, para construir ainda mais a resistência na cidade. É isso aí, galera. Vai no, nesse sentido aí das manifestações de cultura livre que a gente tá vendo aí, né? Rola de Fogo, Paratibe. Essa feira vai contribuir para a cidade inteira tá se unindo junto e tá trocando experiências aí de cultura libertária. É, vai valer a pena, traz bons... boas vivências, bons resultados dessas feiras aí que tem a tradição de acontecer no mundo inteiro. Vamos aproveitar a existência dela aqui em Recife pra tá colando. É isso aí, galera. E pra finalizar, outro que a gente ainda vai divulgar muito por aqui é o Grito Underground Beneficente, pra arrecadar alimento lá pra galera dos coelhos que passou por aquele perrengue do incêndio na comunidade. Vai chegar junto altas bandas de hardcore, punk, pá. Vai rolar na Praça do Viaduto Geraldo Melo, lá próximo à Estação dos Prazeres. Não paga nada, só lembrando de levar o quilo de alimento não perecível para estar fortalecendo com a galera que passou por esse incêndio, que, dizem muitos, criminoso, né? Ou ao menos negligenciado o socorro por parte desse governo que, como a gente falou no começo do programa, gosta de prender e de segregar a população pobre e negra da cidade. É isso aí, 20 de outubro às 14 horas, Grito Underground Beneficente. É nóis. É nóis. O programa chega ao fim. Dá um salve aí. Alô, alô, galera, isso aqui é a liberdade de comunicação, de falar sem papas na língua, de ocupar os ares, ocupar as mentes aí, programa do Recife Resiste, cultura de resistência, cultura livre, e é nós aqui na Rádio Lama, 88.1 FM, na Zona Oeste, também via web, mundo inteiro, galera, vamos espalhar essa semente por aí. Falou. No time.